Converso agora aqui na CBN com a Jurema Fernandes, ela que é gerente-geral do Complexo Turístico da Usina de Itaipu. Bom dia, Jurema. Bom dia, Guilherme. Bom dia, ouvintes. Prazer falar com você, ainda mais com uma notícia positiva dessa. Janeiro foi um mês histórico em termos de visitação no Complexo Turístico? Exatamente. Superamos aí novamente os nossos próprios recordes. Foi o mês de maior visitação desde 2007, que a Fundação assumiu a visitação em Itaipu. Foi o nosso mês histórico em número de visitantes. Falamos de quantos visitantes, para que as pessoas tenham uma ideia da multidão que passou por Itaipu nesse período. Nós atendemos 64.955 visitantes, quase 65 mil visitantes. É um número bem expressivo, né, considerando um mês, 30 dias de visitação. Brasileiros na sua maioria? Brasileiros na sua maioria, exatamente. Agora, esse é um perfil bastante interessante, nós até conversávamos aqui com o pessoal do Hotel das Cataratas. O Hotel das Cataratas é um local que tem um perfil um pouquinho diferente. Lá, quase que 75% dos visitantes, dos hóspedes, acabam sendo estrangeiros, mas no Parque Nacional do Iguaçu como um todo e também no Complexo Turístico de Itaipu, brasileiros continuam em primeiro lugar e na sequência aparecem os argentinos? Exato, é uma característica bem diferente mesmo, né? Nós ficamos muito felizes que realmente os brasileiros vêm apreciar, né, uma construção que é um patrimônio, né, do país, então muitos sentem-se orgulhosos de serem brasileiros e ter uma construção histórica que é uma referência mundial. Então nós ficamos bem felizes com esse público, né? Um público distinto realmente do que visita o Parque Nacional e até mesmo, né, os hóspedes do Hotel das Cataratas. Agora, com relação ao mês de janeiro, foi feita uma programação especial, inclusive com a disponibilização de alguns horários a mais para a visita na usina de Itaipu. Essa programação, ela será mantida também agora no mês de fevereiro? Sim, Guilherme, será mantida. Nós fizemos a programação de saída a cada meia hora das visitas para dar vazão, a gente conseguir atender com tranquilidade todos os nossos visitantes. E também ampliamos o último horário na alta temporada nossa, que saía às 17 horas, passou a sair também às 17h30, né, com retorno às 18h30, para que o visitante que tenha feito, né, tenha ido ao Paraguai, tenha ido a Cataratas, que dê tempo com tranquilidade de ver os nossos atrativos na parte da tarde. Até porque, nesse período, temos mais horas de sol também para contemplar a paisagem? Exatamente. Então, é um fator positivo que contribui para que a gente amplie esse horário de visitação. Vai continuar até o carnaval, até o final do feriado de carnaval. Depois do carnaval, que é um marco aí turístico para o estado, ou melhor, para o Brasil, temos o feriado da Páscoa, que para Itaipu, o sábado de Aleluia, acaba sendo o dia de maior movimentação e também Copa do Mundo neste ano de 2014. Como é que vocês estão planejando este ano de 2014 aí no Complexo Turístico? A nossa expectativa é muito positiva, Guilherme. Nós realmente, né, a nossa alta temporada, que normalmente é em julho, a gente imagina que ela seja estendida a partir de junho, né, com o advento da Copa. Foz do Iguaçu está em evidência, né, por ter uma equipe de treino aqui da Copa. Então, e estrangeiros também, com a entrada no Brasil, Foz do Iguaçu é o segundo maior destino de estrangeiros, não só de estrangeiro, mas também do público brasileiro, que já é o nosso maior público. Nós temos uma expectativa aí muito grande com relação à próxima alta temporada, que coincide com a Copa do Mundo. Serviços como internet, numa das últimas vezes que nós conversamos, inclusive você comentava a respeito da disponibilização de internet nos locais de visitação ali na usina de Itaipu. Como é que está funcionando tudo isso? Isso, desde dezembro do ano passado, nós estamos com acesso de internet aqui no CRV, no Mirante Central, que é o nosso principal ponto de parada, totalmente livre. Então, o visitante que vem aqui quer disponibilizar imediatamente a sua foto nas redes sociais, Facebook, Instagram e outras, já está disponível. Também é possível comprar ingressos para todos os atrativos do complexo através da internet? Sim. A gente pede, principalmente nos meses, né, de altíssimo movimento, como dezembro ou feriados, enfim, as altas temporadas, que a pessoa compre com antecedência seu ingresso pelo nosso site, que ela já garante seu lugar de visitação para aquele horário que ela escolher. O endereço do site qual é para que as pessoas possam entrar? É o www.turismoitaipu.com.br. Jurema Fernandes, gerente-geral do Complexo Turístico Itaipu, muito obrigado por essa participação aqui na CBN. Sucesso aí neste trabalho, neste atrativo que é o segundo mais visitado aqui na fronteira. Obrigada, Guilherme.